Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! E os defensores do universo? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Four years have passed since the mortal races banded together and stood united against the might of the Burning Legion. Though Azeroth was saved, the tenuous pact between the Horde and the Alliance has all but evaporated. The drums of war thunder once again. Tá sendo. Eu fazendo jogos e diversão. Diversão, aê! Décima segunda edição. Cadê os aplausos? Cadê o aplauso da galera? Eu nunca vou compartilhar dessa empolgação. Mas você é a senhora ninja inimiga, você tem que saber o que você tá fazendo aí. Eu sei o que eu tô fazendo, não preciso me empolgar pra fazer. Ela é o lado negro do ninja inimigo. Mas é isso aí, amantes de jogos e diversão. Estamos mais uma semana aqui reunidos com toda a dificuldade que toda semana nos assola para trazer para vocês mais um episódio quentinho de Eu Gosto de Jogos. Pra quem não lembra, não conhece ou tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e aqui com a gente hoje tem o Elapso. 85% dos jogadores de World of Warcraft se masturbam para as elfas da noite. 85% é muito mais. Cara, eu diria que 85% dos jogadores de WoW não conseguem ver o próprio pinto. Olha, isso é percentual alto. Eu vou trazer uma outra curiosidade então aqui. 97% dos jogadores de World of Warcraft perderam a virgindade primeiro no jogo, depois na vida real. Desses 97%, 99% ainda são virgens na vida real. Mestre Splinter, aquele que na ausência de outras pessoas vaga pela noite em busca de diversão. Ah, moleque, a ninja inimiga como participação especial. Queria só dizer que eu sei que eu fui explanada no podcast de imersão e eu vim aqui tocar o terror nesses gordinhos flácidos. Tem nenhum gordinho flácido aqui. Tem ex-gordinho aqui. É tudo durinho. E hoje nós estamos reunidos para falar sobre aquele jogo que consome a vida de muitas pessoas. World of Warcraft! O mundo da arte de guerrear. Nós vamos aqui juntos tentar desvendar por que ele pode desperdiçar sua vida inteira, como meia hora se tornam 5 horas de uma vez só e muito mais depois dos e-mails. E por que eu não jogo esse jogo? Então, ninja inimigo, por que eu estou falando a frase do Mestre Splinter hoje? Então, o que acontece? Agora nós estamos gravando os e-mails separados na quinta-feira. Então, como a gente vai fazer? A gente vai deixar até o último minuto para quem quiser mandar o e-mail de última hora poder ter seu e-mail lido no ar. E Lapso, que tá me acompanhando nessa aventura sozinho aqui, nessa Sim. noite de quinta-feira. Sim. Temos um e-mail aqui para ler, cara. O Crusher, aquele nosso grande fã. Opa, passa pra cá. Dá uma lida aqui. Opa, peguei aqui. Olha só, o Crusher diz: e aí galera, o podcast estava bem legal. Tem alguns comentários, dois pontos. Vocês estavam zoando quando o Ilapso falou sobre o Tactic Ogre e vocês disseram que não conheciam, né? É um puta clássico. Perdi horas e horas jogando esta maravilha no PlayStation. Lógico, o Ilapso que fez. eu não queria revelar, mas, né, tudo bem. Aliás, eu estou anunciando aqui, né, ele tá falando que foi anunciado, foi eu que anunciei, um remake da versão pro PSP, que vai ser lançado em breve. É, vou, já tô lançando aí. Vocês falaram sobre vários vilões, mas não citaram Mewtwo, melhor vilão Pokémon. Em qual categoria acham que ele se encaixaria? Na encarnação do mal parnasiana, por ele ser mal pra caralho e socar todos os Pokémons? Ou na categoria do Sephiroth, de vilão estiloso, mas raso pra caramba? Com certeza o Mewtwo, ele é o sou foda. Avassalador. Ele não tem por que ser mal, ele só acorda e fala: os humanos me tornaram muito poderoso, por isso eu vou ser do mal. É, aí você vai, pega a Master Ball, joga nele e... Bombit! Mas a gente também esqueceu de falar vários vilões. Eu acho que a gente podia um dia lançar o Poderosos Chefões Volume 2. Porque, pô, a gente não falou do monstro abstrato e alternativo, como os vilões de Resident Evil. A gente não falou das sexy bitches, que são as mulheres vilãs. Faz o seguinte, outros. Então. É, daqui a 2 anos a gente faz o Poderosos Chefões Parte 2. Em 2012 a gente faz a Parte 2. E 16 anos depois a gente faz a Parte 3. Pode ser? Com certeza. Fechado? Gente... Beleza. Fechou, a gente vira vilão no meio do caminho. Achei engraçado o comentário sobre a dificuldade de matar um chefe final, porque aconteceu algo parecido comigo há pouco tempo. Quando estava no chefe final do Mario & Luigi Partners in Time, achei bem difícil na primeira vez que enfrentei, porque não sabia como matá-lo e acabei morrendo. Deu até aquela empolgação de desafio pra ganhar dele. Aí fui enfrentar uma segunda vez e ganhei tão rápido que nem teve graça. Mas logo desencanei porque estava jogando Mario. E era esperar que não fosse difícil. Não, cara, Mario só é difícil quando era 2D antigamente. É. É tudo mole. É. O comentário final dele é que uma presença feminina no podcast foi bem bacana. Precisam convidar a garota mais vezes. Então, a garota, a Lilith, não tá hoje, né? Mas hoje temos a gloriosa ninja inimiga nesse podcast de World of Warcraft. Com todo o Dark Side lado negro do ninja inimigo pra salgar esse podcast, mas vai ser bem legal. Exatamente. Vamos aos comentários! Vamos ver aqui os últimos comentários, meu amigo Lapso. Deixa eu abrir aqui. Eu abri de todos os outros, mas não abri esse. Nós tivemos muitas pessoas manifestando aqui, por exemplo, mais uma pessoa que disse que conheceu a gente através do Matando Robôs Gigantes. O nome dele é o... Ele não tem nome de nickname de CS, é o infelizmente. Roger. É, vamos chamar ele de Roger. Roger. Roger Dad. Ele disse: continue com esse foco maravilhoso e parabéns pelo site muito bom. Pô, Roger, muito obrigado. Continue ouvindo e use nosso nickname de CS Generator. Aqui veio o Kruski. Nome interessante, ele diz: o Rasu do Hads. Tão de parabéns. Acho que foi claro que não. Esse. Ele fala: o Rasu Ashwads Adu Ahads. Tão de parabéns. Muito bom o podcast. Realmente o Robotnik poderia ter raios laser ou metralhadoras. E ele tem uma pedra. Lavos igual a pinhão. Muito foda. O Lavos tava avisando que vai chover, cara. Aí. Ah, é. Inclusive tá chovendo em São Paulo agora, caindo um pé d'água. A Lapa lá de São Paulo tá sobre água e tem 4 pontos de alagamento. Tá muito bom. Tá chovendo na minha casa aqui também, mas beleza. Olha só. O retorno do maior nickname de CS que eu já vi de todos os tempos, que é o Cangaceiro Samurai. Ele falando aqui: a edição romarésima consegue superar a edição penésica. Parabéns, cabritos. Ele já falou aqui: neguinho tá falando da Kerrigan, mas é só jogada de marketing. Ela não é nem a maior vilã de todos os tempos. Pô, é como aquilo que eu falei, né? Todo ano, quando lança um jogo novo, um jogo muito esperado, o vilão do jogo é tipo o maior vilão de todos os tempos. É. E ele fala aqui que a Ultimess é mais badass. Desculpa, cangaceiro, mas a Ultimess tá longe de ser badass. Também acho que não. Mas é que falou até a Ultimécia, como se a Ultimécia fosse tipo o seu Madruga dos vilões, tá? Ah, vendo? Pode ser, é. Não, pera aí, mas se a Ultimécia é o seu Madruga dos vilões, quer dizer que a Ultimécia é a maior vilã de todos os tempos, porque o seu Madruga é o maior de todos. Claro que não, o maior vilão é o seu Barriga, cara. Não, cara, tu falou que seu Madruga é vilão. Tu falou que você colocou ela na escala seu Madruga. E a escala seu Madruga, pra qualquer coisa que você for mensurar, é o top, é o ápice. Verdade. Falar que as pessoas começaram a ouvir o podcast desde o início, cara. Tem pessoas fazendo comentários nos posts antigos. Comentários aqui. Retroativos, que nós leremos aqui, por que não? recursão. O problema é que as pessoas estão ouvindo o primeiro podcast, aquele nota muito ruim. Publicaram o que quiseram, né? O Fred comenta aqui no podcast número 3, Vanguarda Pokémon. Ele diz: galera, parabéns pela iniciativa aí. Descobri o podcast pelo iTunes, escutei até o terceiro, até agora estou gostando muito. Achei todos muito legais, tudo flui muito naturalmente, ao contrário de outros podcasts que dão a preguiça de escutar. Os caras falam devagar, enrolando e tal. Por isso, não achei ruim os podcasts demorar muito. Espera só um dia a gente fazer um podcast só com o Mestre Splinter falando. Sem cortes, né? Mestre Splinter, versão do diretor. Sem cortes. No primeiro podcast, a única coisa que eu não gostei foi que o som tava muito alto enquanto vocês falavam. Aí ficava foda de escutar e tinha que deixar o volume muito alto. Vivendo e aprendendo. Música, né? De fundo, né? Exatamente. Sim. Mas os outros podcasts resolveram os problemas. Parabéns, continue assim e tomara que consiga dominar o mundo! Ah, moleque! Tamo no caminho. Eu não sei muito bem se eu quero dominar o mundo não, mas... Eu quero não? Não sei. Dá muito trabalho. E o mesmo Fred, ele comentou aqui no Eterno Street Fighter, o podcast número 4. Ele diz: se não for dar muito trabalho, vocês podiam colocar nos posts também a trilha sonora dos podcasts. Não, realmente, é uma ideia. É uma ideia, é, pra o cara que faz os posts aí do podcast colocar. Vamos falar isso pra ele. É. Esse tal de Ninja Inimigo aí, eu vou falar sim, com sim, ele. Sim, vamos falar. Pra dar mais um trabalho pra esse corno safado. Filho da puta. Então, tem também o Marcos que voltou lá no começo, no episódio número 2, e disse: ouvi, gostei muito do podcast. Vocês vão fazer um sobre BioShock? Cara, BioShock é sinistro, é uma empresa aí que tá lançando Mass Effect, lançou Mass Effect, né, cara? Tô errado? É da empresa que lançou Mass Effect, você tá falando? BioShock, exatamente. Ah, você tá falando que é da mesma empresa que lançou o Mass Effect. Não é? Entendi você falar que BioShock era a empresa que lançou o Mass Effect. Não, eu acho que é, mas como eu não sei, eu não vou dizer isso. BioShock eu realmente acho que não é, não. Porque esse BioShock é uma tal de Irrational, não sei o quê. É, 2K Games, whatever. A BioShock é um FPS muito maneiro, né? Pra PC, Xbox 360, PlayStation 3, e as pessoas têm pedido muito. E eu me interessei pra esse jogo, eu nunca tinha jogado. Eu comecei a dar uma olhada nesse jogo e eu também vale a pena... eu só olhei assim, parece que você tá jogando um filme do Tim Burton, esse jogo. Interessante. Não, isso aí é aquele jogo antigo da Alice nos Países Maravilhas. Não, é, mas é meio psico maluco, trópico, lisérgico. A sua confusão é que o nome da empresa do Mass Effect é BioWare. Ah. Esse jogo é BioShock. Vou só dar um último aviso aqui antes da gente partir pra notícias. Agora nesse post número 12, a gente tá botando aqui uma pesquisa Hadouken de satisfação. Opa. A gente tá com uma dificuldade de dar uma atenção maior pro site. Vocês viram que a gente só tem posto podcast. E a gente não sabe se vocês estão realmente interessados em todo o conteúdo que a gente tava botando. Se vocês querem que a gente bote conteúdo novo que a gente chegou a prometer, ou se dedique só ao podcast. A gente tem umas outras perguntas interessantes também, mas a gente quer que vocês respondam e dêem um feedback pra gente poder ajeitar a casa. Então... da opinião de vocês. Quem responder a pesquisa vai estar concorrendo a um maravilhoso prêmio, que é um choquito que tá aqui na minha mão agora. Duvido, mas beleza. Ó, tá prometido. Envie seus e-mails, Hadouken, Shoryu, Resetatsu, Maki, Senpukiakos, para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E se você tá ouvindo isso aí baixando pelo iTunes, não deixa de passar lá na nossa página, www.baixofrentesoco.com. É, dá um page view lá pra gente, que a gente não ganha nada por isso mesmo, mas foda-se. Se a gente quer dominar o mundo, a gente tem que pelo menos fazer uma coisa decente de graça. Isso é verdade. Vamos para as notícias! Como o tema World of Warcraft, né, Lato? Sim. Vamos comentar aqui que temos uma notícia quentinha aqui pra mostrar que eu não estava falando besteira ao longo do podcast e que o World of Warcraft... Eu também não falei besteira, né, porque teve uma hora que eu caguei um 12 milhões lá de alguma coisa. Mas acho que eu falei merda, porque eu falei que eram, sei lá, 12 milhões de servidores no mundo. 12 bilhões de jogadores em todo o mundo. Isso é um número muito absurdo. Eu acho que nunca teve nenhum jogo que teve tanta pessoa jogando ao mesmo tempo, assim, online. Pois é, cara, 12 milhões de pessoas é um número absurdo. É, sei lá, é a população de Angola. Pensa comigo. Eles ganham 15 dólares por mês de cada assinante. Vamos fazer uma matemática básica aqui? 15 dólares vezes 12 milhões de pessoas arrecadam 180 milhões de dólares por mês. Isso, sim, em reais, dá 324 milhões de reais. Que cotação de dólar foi essa que você usou? O dólar tá 1,68. 1,8 que é o dólar de câmbio. Ah, rapaz! 1,8 o quê? É o dólar de câmbio. Mas o seu dólar de câmbio é no... Tem que é no... É na toca do Ninja Inimigo. Ah, tá bom então. Tá. 324 milhões de reais, cara. O que você não fazia isso em um mês, lá? O que você pegava esse dinheiro e fazia? Aí eu dominava o mundo. Eu gastava tudo em podcast. Mentira. Cara, desde o lançamento, em novembro de 2004, World of Warcraft se tornou o RPG online mais popular do mundo, se tornando padrões que todos os rivais tentaram sem sucesso superar. Tudo isso e muito mais no podcast de hoje. Eles ainda estão com a ideia de ter mais jogadores, né? Porque tá saindo a nova expansão aí, o Cataclisma, e a tendência é subir, né? O pessoal tá ficando viciado nesse negócio. O interessante dessa nova expansão, o Cataclisma, vai lançar em dezembro, é que ela vai mudar um jogo inteiro. Vai acontecer uma grande catástrofe no mundo, vai chegar um dragão boladão, um sinistro do mal. Vai acontecer um cataclisma. Exatamente, e ele vai destruir o troço inteiro. Então o mundo inteiro vai mudar. Tudo que você jogou antes no jogo vai ser diferente. Então, cara, se você jogou o jogo e tá ficando enjoado, se prepara que as coisas vão mudar. E se você nunca jogou, aproveita que eles estão lapidando a parada há muito tempo pra ser bem maneiro. 12 milhões de pessoas, cara. Sabe que a população da Suécia é de 9 milhões, né? Então tem mais gordinho jogador de WoW do que loira sueca gostosa. Já parou pra pensar nisso? Tem algo de muito errado com o mundo, cara. Muito errado com o mundo. Meu glorioso amigo Ninja Inimigo, você sabe que estamos em temporada de futebol na Europa, começando, e nada mais propício do que os jogos de futebol serem lançados nessa mesma época. Hoje em dia nós temos aí duas séries que dominam o mercado, o Pro Evolution Soccer da Konami, e o International Superstar Soccer da Konami, e o FIFA Soccer da EA Sports. Aqui no Brasil, o Pro Evolution Soccer domina fervorosamente, embora aí no ano passado aí muita gente que era fã do Pro Evolution Soccer tenha traído o movimento, eu fui um deles, e ido pro FIFA, porque Pro Evolution Soccer estava muito ruim. Esse ano parece que a coisa mudou, porque a Konami vai lançar Pro Evolution Soccer 2011 no Brasil para PCs a um preço de R$50. Em português? Em português, com a narração dele. Do mestre? O mestre supremo, o seu Madruga dos locutores esportivos, Silvio Luiz. Foda, meu irmão, irado demais. Comentários de Mauro Pet. Tá virando uma moda, né? Lançar jogo oficialmente no Brasil no lançamento, lançar a versão brasileira. É. A gente podia fazer um podcast sobre essas dublagens e tal, né? O que você acha? É, eu acho que vai ser. A versão pra PlayStation 2 vai custar R$60. A versão de PlayStation 2 é uma versão mais pobrezinha. Ela é mais uma atualização de elencos. O jogo mesmo já não muda muito, porque o PlayStation 2 já exauriu suas capacidades. Eu tenho uma opinião que os jogos de futebol já não mudam muito desde o FIFA 98, mas... Em algumas coisas realmente não mudam, não. Mas tem. Tipo, tem que fazer gol, são 11 de cada lado. Essas coisas assim, o goleiro não pode ficar com a bola na mão mais 6 segundos. Não mudou muita coisa, não. O senhor Eric Blandinieres, diretor de marketing da Konami. Peraí. Deixa eu fingir que eu sou o Mass Splitter. Duvido que essa pronúncia seja certa. Cara, é mentira, cara. Ele entrevista a Globo, ao portal G1 da Globo.com, que aliás a Globo emprega um dos membros da nossa equipe aqui. Ele disse que o Pro Evolution Soccer domina 95% do mercado nacional de jogos de futebol eletrônico. Gente. Duvido não, eu acho até que talvez seja mais. Eu acho que a galerinha do FIFA ainda é um gueto de gente que joga mais no PC. Cara, mas brasileiro é um bicho muito curioso. Ele chega em casa, assiste futebol, sai de casa, joga futebol na rua. Quando chega em casa e não tem futebol, ele joga futebol no computador ou no videogame. Paixão nacional, cara. Cara, com certeza. Por que não lança um jogo de carnaval, então? Porra. Porque aí, agora que vai sair o PS Move e o Kinect, pode ser, hein? Daí até uma boa ideia, hein, cara? Caraca! Jogo de carnaval, hein? Tem que ter peitinho. Tem que ter bonzinho. Ele diz aqui que a concorrência, que é o FIFA 2011, tá saindo aí por R$240. E ele vai simplesmente vender o jogo dele a um quinto do preço, né? A expectativa deles é vender mais de 400 mil cópias do game apenas no Brasil. Ele diz que o Brasil é um dos grandes mercados de Pro Evolution Soccer no mundo inteiro. Coisa óbvia que ele cita é, inclusive, maior que os Estados Unidos. Mas é isso aí, parabéns pra Konami. Vou comprar, meu computador não roda pra Evolution Soccer 2011, mas eu vou comprar a versão de computador, só porque ela tá R$50, e vou comprar... E vai jogar na casa do amigo, né, no vizinho. É, jogar na casa do Pedrinho, né. E vou comprar também a versão de PlayStation 3, embora essa vai custar um pouquinho mais caro, mas não tem problema não, pra ouvir o Silvio Luiz eu tô pagando aí. Tem... Não tem problema, você é rica, né? Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! É, o jogo sai no dia 19 de outubro na América Latina, mas aqui no Brasil, porque a nossa aduana é muito legal, vai sair só no dia 24. Forests of Lordaeron whispered the name Arthas. Antes de mais nada, se você é da Aliança, eu quero avisar logo aqui que você vai odiar esse episódio do podcast e provavelmente vai passar a odiar a gente pra todo sempre, mas beleza. Mas vem cá, por que em matéria de futebol, política e religião a gente não se pronuncia e em matéria de facção de World of Warcraft a gente vai tomar um lado? Na verdade, mas a gente não se mete em política, religião e futebol, porque de futebol o Ninja Inimigo não entende nada. De religião... Nenhum de nós entende nada. E de política, a gente acha que entende alguma coisa, mas na verdade não entende nada. De World of Warcraft, vocês entendem alguma coisa. Então a gente fala de World of Warcraft, que sai no saldo aí positivo. Bom, mas enfim, qual é desse jogo, cara? Eu nunca ouvi falar... Eu vou tirar essa coisa horrível aí. Essa forçação de barra. Eu vou apagar e vou... Mas ele claramente foi irônico, gente. Cara, primeiro, antes de mais nada, vamos falar aqui, né? World of Warcraft é um MMORPG. O que é MMORPG, né? O que é um jogo que causa impotência sexual. É Multi-Massive Online Role-Playing Game. Caralho. É, masturbation multiplayer online. Multi-masturbation. Multi-masturbation. É, se masturbam mutuamente. Beleza. Em outras palavras, isso é uma sigla que diz muitas pessoas jogando junto, em que você vai ter levels, você vai crescer, subir de nível, você vai conhecer pessoas novas, você vai discutir com elas vão fazer parte do seu jogo e... O jogo em si tem uma economia, tem um dinheiro que envolve ele. Então, essas são basicamente as características que assolam um MMORPG. Ah, eu tenho que admitir que essa foi a definição mais confusa que eu já vi de MMORPG, mas beleza. É a única que eu consigo dar em 10 segundos. Senão esse podcast vai ter 3 horas. A definição de MMORPG é simples, cara. É um jogo de RPG que você joga online com gente pra caralho. O WoW é a grande estrela dos MMORPGs. É o grande MMO que subiu e ficou conhecido pro mundo inteiro como o... Destruidor de vidas, o Destruidor de Lares. Ele virou o MMORPG mais famoso de todos os tempos. Em 2008, que foi a última vez que fizeram o censo no WoW, descobriram que tinham mais de 11 milhões e meio de pessoas jogando. E ele é o que mais tem recordes de pessoas que perderam a família, esqueceram os bebês morrendo pra cuidar dos pets virtuais e coisas do tipo. Você perdeu sua família e esqueceu um bebê morto também por causa de WoW? Eu ainda não. Mas enfim, existe um site na internet de MMO Addicted, pessoas tipo Alcoólicos Anônimos, e é disparado, o WoW é o jogo onde mais vítimas se manifestam no site. Mas eu acho que tem outros jogos com mecânicas muito mais cruéis, tipo Farmville e Tibia e o cacete. Tibia é pra macho. Tibia é pra maluco que tem saco roxo. Moleque, Tibia é pro Daniel Paladino, na minha frente. Cara, o grande fato do WoW... é que ele encaixa em qualquer perfil de jogador. Qualquer pessoa que nutre um pouco de vontade de jogar um jogo tem a sua vontade cessada em um WoW. Agrada todos os tipos, todos os perfis de gamers. Isso é uma coisa bizarra, isso é uma coisa que deu certo. É, justamente o motivo pelo qual ele agrada qualquer tipo de jogador é porque ele tem muita coisa pra fazer. Isso aí entra naquele dilema, né? O WoW é um sucesso porque todos jogam ou todos jogam o WoW porque é um sucesso? Grande dilema do Tostines. Afinal de contas, tratando de um jogo multiplayer, um amigo seu joga, o que leva... deixa você inclinado a jogar também, pelo lado social. Quando você vê, tá todo o seu círculo de amizade tá jogando. Quando você vê, você destruiu a vida de todo mundo ao seu redor, como um buraco negro. É, mas a mesma coisa que acontece quando tem um babaca que começa a beber, começa a fumar maconha, começa a tirar cocaína no grupo, ele leva todo mundo junto. Ou ele é excluído. Geralmente ele é excluído. Desde 2005, cara, esse jogo é um sucesso absurdo. E antes mesmo do jogo ser lançado, já tinha um marketing viral e absurdo em cima desse jogo. Eu lembro que nessa época, em 2005, eu jogava Ragnarok no BRO. Boiola. Fato demais. Nossa. Beleza. Com muita vergonha, eu admito que eu jogava Ragnarok nessa época. E tinha uns amigos meus, inclusive o Mestre Splinter, que já estavam no hype do lançamento do WoW. E começaram a jogar o beta e tal. E as pessoas falavam muito que iam lançar finalmente o MMO, que ia ser no mundo daquele jogo chamado Warcraft. É, se você lembrar bem do momento em que foi lançado, era o momento onde o Warcraft 3, o Frozen Throne, a expansão, tava bombando na internet, na rede Battle.net, você tinha milhares de jogadores jogando todo dia, e o WoW não esperou nem a curva do produto decair. Ele lançou quase um pouquinho depois do auge do Warcraft 3. Por isso que esse hype tava formado. Todo mundo que jogava Warcraft 3 tava já pensando em como ia ser o jogo. E aí começa aquela especulação. E tinham pessoas que jogavam Ultima Online na época que lançou o WoW. E eu conhecia essas pessoas. E o pessoal falou, não, os gráficos vão ser revolucionários, a forma de você interagir com o mundo vai ser revolucionária, e isso e aquilo. Então, realmente, o marketing da Blizzard criar esse hype foi sensacional. É, eu lembro de pessoas, na época do beta, disputando chave de beta à tapa, e no dia que o jogo foi já o primeiro sucesso do World of Warcraft. Irado. Desde 2005, cara, esse jogo foi lançado e ficou uns 5 anos sem a Blizzard fazer nada. Ela só trabalhava em cima do World of Warcraft. Ela falava, as minhas outras séries jogam? Foda-se. O WoW me dá dinheiro infinito, eu não preciso me preocupar. Foda-se, Diablo! Foda-se, StarCraft, que negou 15 anos enchendo o saco. Faz essa porra desse MMO. Pô, o modelo de negócios é genial, né? Pô, o modelo de negócio é muito interessante, porque você pensa, você compra o jogo, que normalmente no lançamento ele tá em torno de uns $50, né? E depois que você compra o jogo, você passa a pagar por mês pra jogar, uma quantia de $15. Convenhamos que isso não é uma coisa muito cara. Todo jogo que você compra pra jogar no PlayStation, no Xbox, no Wii, ele custa em torno de $50. Normalmente é $49 que eles botam o preço no lançamento. E como todo lançamento de jogo, você compra nessa faixa de preço. O único diferencial é que você paga mensalmente. Só que pensa comigo, mensalmente não é um preço muito caro. $15 é um cinema que o cara paga no final de semana pra assistir. Só que em vez de ser em um final de semana, que ele vai assistir 2 horas, ele compra horas de diversão pro mês inteiro. E americano tem esse lance de pagar, botar a balança, diversão por hora. É um boom. As pessoas falam que é econômico jogar WoW, que é diversão barata. Eu não sou americano e eu acho econômico jogar WoW. Isso é uma verdade. Quantas tequilas deixa de pagar pra, pô, jogar o WoW? É exatamente por isso. Quantos táxis de porque eu tô bêbada, quantas saídas desnecessárias. Sei lá, só encher a cara e, pô, tô aqui jogando. A pessoa economiza com o álcool que ela deixa de consumir, com o motel que ela deixa de pagar, porque ela vai ficar em casa na punheta com a Night Elf. Você economiza com... O average player do WoW não vai ao motel, cara. A não ser que ele tenha pago pelo motel e pela prostituta. Aí você tem que adicionar outro gasto. Isso, ele não vai, por jogar o WoW, ele realmente não vai nunca na vida dele. Cara, ele só fica no WoW. Teve aquele gordinho que pagou uma prostituta pra ir num hotel com ele pra jogar Xbox, pra fechar o jogar Halo, porra. Esse maluco é um belo uso pra prostitutas, cara. Imagina, o cara tá pensando, porra, aí a gente tem 3 pessoas pra jogar Halo, tá faltando uma, onde é que a gente vai arranjar? Ah, paga pra uma puta jogar. Perfeito. Quebrou um paradoxo. Exatamente, é. A pergunta é, ela sabia jogar Halo? Já pensou se ela chega lá e ainda sabe jogar o Halo e joga melhor que os caras? Qual é o seu ID da Xbox Live pra te adicionar você? Não, se Halo for jogado com console, ela provavelmente joga melhor que eles. Mas esse negócio que a Ninja Inimiga falou sobre a economia é mais pura realidade. Você se sente até menos culpado. Ah, não, hoje é sexta-feira, acabou que eu não saí. Não consegui fazer nada diferente. Vou sentar aqui e jogar meu WoW. Afinal, eu pago por isso. E no fim das contas, se você faz isso um dia no mês, dois dias no mês, você já pagou o seu investimento. Ou seja, com o WoW faz você se sentir menos culpado de ser um fracassado social. Exatamente. Mas você não... Se você gastar muito tempo no WoW, você não é um fracassado social. Você pode ser um fracassado social na vida real. Mas o WoW vai te dar as ferramentas necessárias pra você ser um sucesso social no jogo. Porque um mundinho virtual. É. Exatamente. E tem pessoas que acham muito mais negócio você ser famoso no mundo virtual, porque a pessoa é uma gorda, a pessoa é feia, a pessoa não sabe falar, a pessoa tem vergonha. Só que no mundo virtual ela é um louro, sarado, alto, forte. Essa descrição que ele fez de louro, sarado, alto, forte é o personagem com o qual ele joga. Já imaginam como é que o ninja inimigo é, né? Careca, gordo, zoado. Mas enfim, eu acho que essa discussão de psicologia dentro do MMO é uma coisa pra outro podcast. Discussão é uma viagem onde a gente fala? Uma discussão. Ah, tá bom, desculpa. Vamos falar um pouquinho do jogo em si, né, cara? Porque o jogo tem um grande diferencial entre os outros MMORPGs que vinham antes dele, porque depois todo mundo quis copiar, é em fazer duas facções. Você tinha que escolher um lado numa porrada. É, ou você é da Aliança, ou você é da Horda. Ou você é do Comando Vermelho, ou você é do Terceiro Comando. Ou você brinca de Barbie, ou você brinca de Comandos em Ação. É, mas Rio de Janeiro não é MMORPG. É muito imersivo. Isso é o que você pensa. Você tinha na época o problema do PK, né? Dos jogadores que matavam outros players. PK, pra quem não sabe, é Player Kill. Player Killer, né? Adjetivo que você usa pro cara que gosta de sair por aí matando outros jogadores. É o famoso você filho da puta. É o vilão do podcast anterior. Mas como... É verdade. Nessa época, o PK tava em todos os jogos que você via. Você entrava em Diablo, tinha PK. Você entrava em Ultima Online, tinha PK. Imagino que até em Ragnarok tenha PK. Foi uma forma muito inteligente de você colocar duas facções. Primeiro, você oficializou certos personagens estão contra outros personagens. Você criou a relação de inimizade entre um grupo de jogadores. E você necessariamente obrigou as pessoas que estão dentro do mesmo grupo a terem uma relação de aliança. E... relação de aliança. Eu não tenho relação com nada de aliança. Essa palavra. Palavra eu risquei do meu dicionário. Um chute no saco é assim. Nesse esquema, eles eliminaram, de certa forma, o problema dos PKs. Eu acho que eles simplesmente multiplicaram os PKs, porque é todo mundo de uma facção matando todo mundo da outra facção. Você obrigou o PK, né? Mas também, de certa forma, você não restringiu? O cara que é da Horda pode matar o outro da Horda? Não, não pode. Não, só duelar, tá mas vendo? Duelo não mata. É, então, de certa forma, você restringiu esse negócio também, não é, mais o... É um controle que eles fazem, né? É, faz não parte é mais a lei da Ciel. É, faz parte do jogo você ir atrás dos caras da facção oposta, só que eles não estão no mesmo lugar o tempo todo. Não rola mais aquela filha da putagem que tinha em Tibia, que você tava vendo um cara PKzando o outro, aí saía fraco, você ia e PKzava ele e você virava o fodão. Exatamente. Não tem muito Daniel Paladino em WoW, entendeu? Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Por isso que Tibia é pra macho, cara. Ai, o Smith chegou, gente! Sono! Seu braço é inútil, vem me ajudar, sono! É o único MMO que eu respeito de verdade, cara. Quais MMOs você jogou? Eu joguei, sei lá, 2 horas de Ragnarok, porque eu ganhei um CDzinho da Level Up. Aliás, esse CDzinho foi parar na casa de todo mundo. Eu já fiz muito frisbee de CD de Ragnarok. Todo mundo no cartãozinho do McDonald's, 7 dias grátis. Eu vou falar pra você, sem sacanagem, que eu tô com um na mão agora. Faz um favor pra mim, por mim. Aqui, joga ele pela janela, moleque. É irado. Tá, peraí. Pronto, joguei. Foda, moleque. Valeu. Já chegou o disco voador. Duas facções. De um lado você tem um orc, um troll, um morto-vivo, um touro-man, uns elfos do sangue. E do outro lado você tem... Tem um plurielf. E do outro lado você tem um gnomo, você tem um humano, você tem um elfo da noite, emo, você tem um anão gordo e você tem... Não, babaca você, o anão é foda pra caralho. Cara, você viu a frustração na voz dele quando ele falou humano? Anão é foda pra caralho. É frustrado de ser um humano, IRL. Pô, quase todos os jogos que eu jogo tem que ser humano já. Tem que ser uma coisa diferente, né? Mas olha só, uma coisa interessante. Vamos explanar. Ele acabou de colocar as raças de cada um dos lados, menosprezando as raças do lado da aliança por serem mais bonitinhas, mais fofinhas, mais próximas de uma coisa emo. Mas qual raça você joga na horda, sua principal? A minha principal? Depende do ponto de vista. Então, as classes existem classes e funções. Responde, pô. Qual é a tua? Eu jogo com a elfazinha, né? Paiola. Você joga com ela. Doce traseiro. Então quem é ele pra jogar? Doce traseiro. Aliás, é muito clássico quem sai da aliança e vai pra horda jogar com Blood Elf. Exatamente, porque a pessoa fala, ai, vou jogar com um monstro, esse cara verde, olha esse cara peludo, cheio de com chifre. Ai, a carne dele tá podre, ele não tem mandíbula. Que atire a primeira pedra quem joga o WoW, cala a boca, lápis, que joga o WoW e não joga Blood Elf. Você esqueceu uma raça. Não, eu falei dos Draenei zoados que não são nada. Pra quem não conhece, você falou só o nome. E aí, o que é Draenei? São os bichos com barba de minhoca. É isso. E eles têm rabinho. Exato, eles têm rabo, a mulher tem uma bunda de potranca e eles montam em elefantes. A imagem mental que eu criei agora sobre essa descrição, cara, você não tem ideia do que eu tô pensando. Enfim, como todo MMORPG, existem classes que os seus personagens empenham. E essas classes são clássicas. E as clássicas classes de World of Warcraft são os paladinos, os priests, os ladinos, que são os rogues, ou no dialeto brasileiro, rogue. Tem também o xamã, que também guerreiro. É mais... Guerreiro é muito clássico. Mago, hunter, que é tipo arqueiro, druida, mas tem algumas classes... Você falou todas menos a minha. É o que eu vou falar. Existem algumas classes que vieram, que são uma coisa da Blizzard, assim. Por exemplo, Warlock. Warlock não é uma coisa comum antes do WoW em MMORPGs. Ele nasceu mais ou menos do Necromancer, em Diablo. E originou essa classe que é iradíssima no jogo, que é o Warlock. O que o Warlock faz? Ele é tipo um mago que invoca demônios. Que usa poderes infernais, digamos assim, pra ser mais amplo. Ele chama o demônio e manda Hadouken. É isso. A Duke mas, do mal. Só digo uma coisa, já existiu o Warlock em AD&D. Ah, próximo... mas a AD&D não era MMO, até o sucesso. Recentemente teve a adição de uma nova classe, que é a Death Knight, que são os Cavaleiros da Morte. E eles entram na classe do... Sou foda! Você já começa num level alto, você é sinistro e você é do mal, poser, sou foda. Pô, mas você joga a mesma classe que o grande boss da expansão atual do WoW, cara, não tinha como ser diferente. Exatamente, que o Arthas, ele é um sou foda também. Só, e uma outra coisa muito interessante do World of Warcraft, que além das classes, você tem uma profissão. É o seu trabalho no WoW. É o que você faz lá, basicamente, pra melhorar você e pra ganhar dinheiro. Aquela coisa clássica, né? Foi até comentado num episódio do Nerdcast que eu achei muito interessante. Eles falaram assim, nada como você sair de um cansativo dia de trabalho e relaxar na frente do seu computador trabalhando no mundo virtual. Muito diferente dos MMOs da época, são os sistemas de quest. Porque você não levela só matando as pessoas ao redor de você. Em Ragnarok, por exemplo, você sai da cidade e fala, beleza, eu sou um ser sem propósito, cujo meu único objetivo é matar tudo na minha frente e levelar. Olhe, derivados de Danoninho, vou matá-los. Ah, pior que são bichos bonitinhos, né, cara? Você vai sair matando muito. Pra quê, né, cara? Ah, mas tem bichos bonitinhos em WoW também. Mas aí o cara te dá um objetivo, ele fala. Vá lá matar esses bichos bonitinhos, porque o coração deles eu posso fazer uma super poção sinistra. Aí você tem pelo menos uma motivação pra ir atrás dos bichos, né? Tipo, você acordou um dia e fala, sinto vontade de matar danoninhos ambulantes, vamos atrás deles. Bom, o número me escapa, mas se eu não me engano, a última vez que eu tive contato com algum dado desse, o número de quests do WoW já tinha ultrapassado a barreira de 6 mil quests. Existem quests que já saíram, foram abandonadas e aposentadas no jogo. Que já foram, né? Que já foram e algumas que estão sendo. E outras que vão ser. que ele trouxe essa ideia de você fazer os dungeons, né, as coisas em grupo. Você entrar num calabouço, como você entra, por exemplo, num RPG de mesa, desbrandar um dungeon, você faz isso no WoW, você entra com 5 pessoas. E essa era uma das grandes graças que o jogo trouxe, que os outros MMOs não tinham mais, tinham mais ou menos. E eles cresceram isso pra uma coisa chamada Raid, que é tipo os dungeons, todo mundo junto enfrentar um dungeon, só que 25 pessoas juntas atrás desse mesmo objetivo de enfrentar o dungeon. 25 hoje, porque no começo eram 40. Exatamente, o que era muito bizarro. É o famoso arrastão. Até geral formigando um boss, é sinistro. E o boss aguentando todo mundo. Não, pior, é um arrastão onde o loot são as entranhas do boss. Uma coisa interessante, ao contrário de alguns jogos que tinham essa proposta, você não tinha um esquema de papéis bem definido, né, dentro desses contextos, né? Você entrava lá em mulão, 5 pessoas, cada um dava dano, rilava, cada um tinha suas habilidades, mas não existia um papel definido pra cada um. E nisso, isso surgiu com outro. É muito difícil falar curava, tem que falar rilava. Mas quando a gente começa a falar de WoW, a gente entra no modo dialeto WoW. O maior problema do mulão, vamos chamar Rage de mulão. O maior problema mulão, do mulão é que é difícil juntar o mulão. Já é complicado juntar 4 pessoas pra gravar um podcast. Imagina juntar o mulão pra fazer uma parada que dura 4, 5 horas. Ah, peraí, mas a galerinha que joga WoW tem 4, 5 horas da vida deles pra desperdiçar numa É, mas você tem que sincronizar o horário de 40 pessoas. Ou 25, sei lá. 40 era no 40, começo do WoW. 25 ou 10. Tava errado, não dá 40 pessoas. Sendo que, olha, mas só, tem que ser 40 pessoas, não podiam ser 20? Antigamente, não. Você só podia fazer. Existiam raids pra 20 e raids pra 40 pessoas. No momento, você tem raids pra 10 e raids pra 25. Mulão 10, mulão 25. Rise up, sons of the Horde! Blood and glory await us! Montalgar for the Horde! Saquei. Mesmo assim é complicado, porque por mais que você tenha o tempo pra isso, é difícil que todos estejam juntos na mesma hora pra desperdiçar esse tempo, entendeu? Essa hora acaba sendo 4 horas da manhã de uma quinta-feira. Exatamente. Depende. Aí também você tem que considerar que as pessoas estão em fuso horário diferente. É, isso é muito importante. A gente às vezes estava 4 horas na frente do server, então um mulão que começasse às 10 horas do server começava às 2 horas da manhã pra mim, isso era um problema. E lembrando que isso durava umas 4, 5 horas. Dependendo do encontro, da luta que você está tendo contra os inimigos, a perda de um personagem com um papel importante pode ser um insucesso pode daquela... ser o fracasso de todos. Porra. Até Kaká é tenso, brother. Então não pode rolar tipo assim, amor, a bolsa estourou. Agora não, que eu tô no meio da rede aqui. Vai sozinha pra essa porra. Isso acontece, acontecia direto. Acontecia direto. Cara. Mas com, aí. Com você, inclusive, né? Vou te falar. A bolsa estourou um dia, cara, tive que correr. Daí vem o clássico, que é o título do podcast. Mãe, vem me limpar que eu tô jogando WoW. Tem pause. Dá pause nesse jogo. É? Isso é um conceito que as pessoas não compreendem. É que, tipo, você não pode simplesmente levantar, sair pra atender o telefone porque ele tá tocando. Ou você não pode simplesmente ir abrir a porta porque tem alguém tocando. Pra poder obrigar 25 pessoas a ficarem o tempo todo lá, as pessoas começam a inventar sistemas de recompensas pras pessoas ficarem lá. Por exemplo, numa guilda em que tá todo mundo junto, as pessoas começam a dar, tipo, um ponto que vale como uma moeda pra comprar os itens na guilda. Que você ganha esses pontos de acordo com a sua presença. É o RH corporativo funcionando dentro da guilda. Exatamente. Te dizer que esse negócio de gerenciamento de guilda, às vezes são levados tão a sério, que eu já vi vendendo no eBay, livros sobre o assunto, tipo, como gerenciar sua guilda. Porque tem gente que adotou com profissão. Compra essa merda. Eu sou Guild Master. O que o cara faz, a obrigação do cara é ficar aguentando o ego de 100 pessoas, 200 pessoas, vezes 300 pessoas, dependendo da guilda. Quem não vai entrar, quem vai ser o reserva, quem não vai ser. A função do cara tá sempre recrutando novas pessoas e tá decidindo como é que vão ser os esquemas internos de distribuição de itens. O cara escolheu adotar na diversão dele a posição de corno. Dono da guilda é o cara que tem mais tempo livre no mundo. Todos os donos de guildas que eu conheci, eu não sei o que eles faziam da vida. Todo gerente de qualquer coisa no mundo é um cara que tem muito tempo livre. Eu sei porque eu tô gerenciando um projeto agora e é... E você tem muito tempo livre. E por isso você foi escolhido. Você tem muito tempo livre, exatamente. Pode ver que eu tô aqui gravando a merda no podcast. Eu não tenho tempo livre e tô gravando essa porra. Ah, mas você é um fudido. Você dedita. O último guild leader que eu conheci, eu não faço ideia do que o cara faz. E o cara, eu conheci o cara, ele falou assim pra mim: então, eu tô montando a guilda de novo porque acabei de sair da prisão. Que madeiro. Será que ele não tava jogando Banco Imobiliário enquanto isso? Não, e eu tô reestruturando a guilda de novo e tal, você quer entrar? Eu falei, pô, o cara parece ser badass o suficiente. PVP é o famoso player versus player, né? É onde a galera vai em mulões cair na porrada, um com o outro. É o clube da luta. Ainda digo mais, dentro do mundo de Warcraft, tem jogadores que juram de pé junto que o PVP é onde o jogo tá. Mas isso é questão de opinião. Do mesmo jeito que tem gente que fala, não jogo PVP de jeito nenhum. Isso não faz parte do meu jogo. É um jogo com muitas frentes, né, cara? E esse lado do PVP é muito bem abordado, como vários jogos, tipo Counter-Strike, Team Fortress, por exemplo. Counter-Strike, você tem que plantar a mina, o objetivo é você plantar a mina no território inimigo. É, plantar a bunda no... a bunda. The bomb has been planted. A bunda has been planted. Você tem que plantar a bomba. Quase falei bunda de novo. Cara. De lado. Enfim. Tem que plantar a bomba no território inimigo. E pra isso você cai na porrada com um inimigo no seu caminho. E, por exemplo, Team Fortress, você tem que capturar a bandeira. E no WoW eles fizeram vários lugares que são chamados Battlegrounds, também conhecido como lugar da porradaria, que lá você tem os objetivos. Não é só você matar as pessoas. Você ou captura a bandeira, ou você conquista território, ou você conquista território e captura a bandeira, ou você conquista território e captura a bandeira e faz alguma outra coisa. E realmente eles não variam muito nesse aspecto. Acho que o inimigo não faz um bebê há um século, porque tem várias coisas diferentes. Mas o grande sucesso do WoW não tá... O grande sucesso dos MMORPGs não estão nessas coisas também que a gente falou aqui sobre o World of Warcraft. Pelo menos na minha opinião, em vários lugares que eu já li a respeito, é que é um jogo social. É um jogo em que você interage com muitas pessoas e não só com NPCs. Você tem tudo... A maioria das coisas que acontecem no mundo tem alguém do seu lado colaborando para aquilo acontecer. São pessoas reais que vão interagir de formas diferentes e não automáticas pro que você tem a fazer, entendeu? Honestamente. Tipo a sua mãe que leva a sua comida e o papel higiênico para limpar a sua bunda enquanto você tá na rede. Exatamente. Só que ela tá fora desse mundo, então eu não dou muita atenção para ela. Você fala, limpa minha bunda aí rapidinho. Beleza, valeu. Pra mim, esse é um dos aspectos mais frustrantes do jogo. Tem várias coisas que tem que ser... O quê? Alguém lhe passou a bunda? Não. Não, porque ela é obrigada... Os mais frustrantes da minha vida real, mas enfim. O mais frustrante do jogo é ter obrigado. Que fazer coisas em grupo. É porque você realmente... depende de outras pessoas, né? Muitas coisas você não consegue fazer sozinho. Então, fica aquela coisa de, beleza, não... A bunda! Fica aquela coisa de, eu preciso de ajuda. E você tem que encontrar pessoas com os mesmos interesses que você. E acaba dando uma coisa... E é uma coisa mais complicada de fazer, entendeu? Não é tão fácil, não é tão simples quanto parece. É, só que você, além de se dedicar seu tempo e se esforçar para jogar o jogo em si, você tem que se dedicar em manter seus relacionamentos dentro do jogo. E fora do jogo também, que é uma coisa bem difícil. Não, é que às vezes você... A não ser que você se relaciona fora do jogo, comecem a jogar também. E você vicia elas na maldade. Não vou nem dizer que... O ninja inimigo tinha um certo problema de tempo e falou, olha só, amor, esse jogo. E ele resolveu o problema de tempo dele, magicamente. Nice. Enfim, mas uma coisa muito interessante do fato de ser um jogo social é que ele mostra que nos Estados Unidos o povo é muito mais gamer do que a gente. As pessoas falam, não, brasileiro é um povo gamer a vera e tal. É um jogo que tem pessoas de todas as idades. Você encontra desde um garotinho de 10 anos falando, eba, vamos lá matar os orcs malvados! E pessoas de 60 anos falando, holy shit, my son is using drugs, I need to take care of him. E o Mr. T, né? Porra, com certeza. E o Ozzy Osbourne. Ah, é verdade. Mas isso é muito legal, porque você acaba conhecendo pessoas no jogo que são muito diferentes do que você está acostumado, e são de diversos lugares diferentes, e obviamente de diversas idades diferentes. Então, no mesmo mulão que você está fazendo seu jogo, você tem uma pessoa de 10 anos que está falando sobre como é zoada a escola dela, você tem adolescentes... Não, isso não acontece na Horda. Na Horda não, só na Aliança. Mas na Horda você tem adolescentes que ficam falando como queriam conhecer mulheres e como levaram fora. Ou então você conhece. Ou destrói as possibilidades dele de perder a virgindade no futuro próximo. Cara, não vou conseguir perder a virgindade antes da faculdade. Meu nome é Dark Sorcerer. Eu sou um 337. Você conhece pessoas que estão cursando faculdade e falam como o WoW atrapalha a faculdade e vice-versa. Você conhece pessoas que estão casando e falam como os filhos e as mulheres atrapalham o WoW e vice-versa. Tem pessoas que, por exemplo, tem caras que fingem que são mulheres pra poder ganhar coisas mais fáceis do jogo. Porque é muito mais fácil você chegar uma mulher e falar, estou com dificuldades, você pode me ajudar a fazer isso? Aí o cara que é o nerd impotente. Ou seja, não, o nerd imbecil que acha que vai conseguir lucrar alguma coisa, de verdade, ajudando uma mulher através de um jogo, ele vai lá e fala, beleza. Inclusive, a gente tem um dos nossos companheiros aqui, o Comandante Cobra, ele fingia que era mulher pra conseguir poderes facilmente no WoW, cara. Cara, tem coisa muito pior que isso, cara. Tem a ninja inimiga que finge que é mulher na vida real e te engana, seu otário. A ninja inimiga, ela finge que é homem no WoW pra não receber assédio. Porque mulher em WoW é assediada, cara. Isso é uma coisa engraçada, porque o WoW é um jogo em que muitas garotas jogam, de fato. Muito mais do que as garotas normais. Muitas garotas que não veem graça num jogo normal, num videogame, num jogo de computador, acham muito divertido. O que é muito mais que as garotas normais que você falou aí? Não entendi. Eu me perdi também. Eu conheço muitas garotas que jogam World of Warcraft e não têm a menor vontade de jogar outros jogos. Não acham maneiro. A ninja inimiga, por exemplo. A ninja inimiga, ela gosta de WoW. A ninja inimiga não gosta de jogos e diversão. Ela gosta de WoW e diversão. Ela não acha graça em outros jogos que não são WoW. Então o WoW consegue trazer esse público, cativar. Eu queria perguntar pra ninja inimiga, o que você vê, assim, de interessante no WoW, assim, que não tem nos outros jogos, que te atrai? Nerds otários que ajudam mulheres em troca de alguma coisa. Isso tem qualquer achando jogo. Achando que vão receber alguma coisa. Eu garanto que tem qualquer jogo. Se ela estiver jogando CS e botar o somzinho lá e falar, gente, me protege que eu vou plantar bomba, vai ter um monte de gente não, pulando na frente das balas. Que eu vou plantar a bunda, então? Galera, de bunda, respeito plena. Aí, pausa pra lembrar que o Mesh Splinter foi pra novas aventuras de celular. Ele foi pegar um Nescau com a namorada dele. O pai dele mandou ele pegar um Nescau. O filho, vai lá pegar um todinho pro papai, vai. Um todinho pro papai. Depois você entrou. Ou então virou alguém na casa dele e falou, vem limpar minha bunda que eu tô jogando. Mamãe, acabei! Cara, mas esse negócio de várias pessoas que jogaram, de conhecer várias pessoas, é uma coisa muito divertida. Surgem várias histórias divertidas. Por exemplo, outro dia a gente tava jogando e tava jogando um mulão com 25 pessoas. Aí no meio da luta, tava lá todo mundo concentradão, porque uma luta de boss contra o chefão no mulão dura tipo uns 10 minutos. Então é 10 minutos com 25 pessoas concentradas no que estão fazendo. E o que acontece no mundo exterior atrapalha. Então, volta e meia você tá vendo... Eu limpo a bunda do jogador de WoW com cuidado. Aí é a pessoa tá jogando, aí a gente escuta as crianças do outro lado do microfone de alguém gritando... Aí a gente, caralho, que tá acontecendo? Aí uma mulher vira do nada e fala, ó, meu Deus, eu não sabia que o filme de Sin City tinha peitinhos. As minhas crianças estão loucas pela casa. Aí você vê as crianças gritando, correndo, tits! Eu já lembro também que nós já tivemos companheiros de mulão que eram bombeiros na vida real. Eram bombeiros voluntários. E que a várias vezes. Ah, voluntário. Lá, eles eram responsáveis por curar e as pessoas começavam a morrer. E você não entendia por quê. Não, você escutava, tipo, o celular da pessoa tocando, tipo o telefone vermelho do Batman, tá ligado? Sim. Então, começava a... Estamos tendo um copo de incêndio aqui na Califórnia, venha rápido. Tá, o cara curando, de repente, trrr, trrr, aí o cara parava. Não, mas seria só porque ele era uma árvore, ele curava na forma de árvore. Você vê aquela árvore toda serelepe, do nada a árvore tá parada no meio da rage. Como assim, forma de árvore? É super gêmeos o negócio? É um druida. É tipo isso. O druida começava... O druida começava virando um gato, começava virando um urso, aí depois a galera começou a viajar, vira uma coruja gorda, vira uma árvore, vira um boto do mar zoado. Cara, o boto do mar, né? Que bom que se fosse o boto do ar ia ser foda. Boto sonado em água doce, né? É. Então, o boto do mar. Boto do mar. Ai, caralho, ganhou! Mandou bem, garoto. Acabou de ganhar uma estrelinha na matéria folclore. É, boa, mandou bem. World of Warcraft é o jogo mais popular. Então, isso não é inventado. Estima-se que o World of Warcraft... Que é inventado, né? Não, você falou que não é. É porque você não viu. Ele deu uma olhada pra mim, tipo, não questione, mulher. Estima-se que o World of Warcraft consuma 65% do mercado de MMORPG. Ou seja, 45% das pessoas que jogam MMORPG jogam outros MMORPG que não são World of Warcraft. Então, peraí, não era 65%? 55%. 65% jogam WoW. 35% jogam jogos. Tadadá! Então você falou 45, cara. Eu errei na matemática, engenheiro e a jornalista que me honrou. Cara, mas o jogo é muito popular. Quando você pega um jogo em que é o maior jogo, em que as pessoas mais jogam, que tem a maior quantidade de pessoas jogando no ramo, vão surgir pessoas tentando ganhar dinheiro em cima, né? Então, surgiu um grande mercado paralelo no World of Warcraft chamado Gold Farming, que são as pessoas que vão trabalhar na vida real, fazendo dinheiro no jogo e depois vendendo dinheiro no jogo por dinheiro de verdade no eBay. Vocês entenderam? É chinês que faz isso, né? É chinês, também. Porque o que acontece? Blizzard é uma empresa muito nazista quanto a bot, quanto a qualquer meios ilícitos de você levelar e fazer essas coisas. Na verdade, a Blizzard, ela é nazista contra coisas que vão fazer você não desperdiçar tempo dentro do jogo. E farmear dinheiro é uma função que você perde tempo fazendo. Então eles são completamente contra Gold Farm. Sem contar que quando você bota uma máquina pra fazer dinheiro pra você, você desbalanceia o mercado. O mercado do World of Warcraft é um mercado delicado, é um mercado econômico que pode ser estudado, é usado em várias teses de economia como referência. Tem inflação, tem produtos, tem alta, tem queda. Eu fiz uma rápida pesquisa com a Capes aqui e eu confirmei que existem artigos científicos que utilizam World of Warcraft para estudos econômicos. Parabéns, Ligimeiro. Não estou mentindo. Tem aqui, ó, tem um artigo com um nome muito interessante aqui, ó. Não odeio o jogador, odeio o jogo. A racialização do trabalho em World of Warcraft. É de... As pessoas pensaram numa forma alternativa. Se você não vai botar uma máquina pra trabalhar pra você e fazer dinheiro, por que você não bota uma pessoa? Bota um chinês, que é a mesma coisa. O chinês é muito mais barato. A mão de obra chinesa é muito barata. É mais barato contratar o chinês que desenvolver a máquina. Exatamente. Pior que é verdade. É mais barato pagar um chinês pra ficar fazendo dinheiro pra você do que você arriscar perder a sua conta no WoW, porque a Blizzard pune mesmo quem usa essas coisas. É permaban. E de fazer advertisement dentro do WoW. Isso é uma coisa bizarra também. Porque, se liga, Lápis. O World of Warcraft é um jogo em que os GMs tentam ao máximo evitar que propagandas desses tipos de atos sejam feitas no jogo. Então, existem, foram várias formas bloqueadas de pessoas pra fazer spam sobre venda de gold nas cidades principais. Então, o que que esses filhos da puta fizeram, cara? Eles tatuaram no corpo. Não, eles fizeram algoritmos de programas que criam personagens aleatórios no level 1. Todos eles se juntam na cidade e ficam em posições de forma a formar uma frase inteira, tipo goldwow.com, São aí 23 é foda, hein? Três orques fazendo essa posição. Caralho, cara. Aí é foda, isso é genial. Para o mal, mas é genial. Símbolos, formam corações, formam outras coisas, e aí eles param e formam o endereço do site. É bizarro. Então não tem como combater isso. Então a Blizzard daqui a pouco tá falando: beleza, vocês ganharam, bota aqui um mercado paralelo no jogo mesmo pra você comprar com dinheiro de verdade. E o Mestre Splinter foi pra outras aventuras com o mundo real atrapalhando o podcast. E a gente vai botar uma frase aqui do Robot Splinter pela primeira vez. Caralho, sabe uma parada que eu não concordo? Tratado de Tordesilhas. Acho muito legal que, da mesma maneira que o Mestre Splinter falha no podcast, ele também falhava em raids. Isso é muito bom. Em mulões. É, isso mostra que ele é constante, né? Exatamente. É um problema de longa data. Assim. Ele gerou muitos memes de internet, muitos vídeos virais no YouTube, muitas coisas engraçadas que você acaba vendo, né? E tem várias que a gente pode citar. Por exemplo, a gente citou em outro podcast sobre o funeral que teve no World of Warcraft. Acho que foi até do podcast de imersão, não foi? Foi imersão. A gente citou sobre aquele funeral que teve no World of Warcraft, que a pessoa morreu do lado de fora, né? Então as pessoas eram muito amigas ela dela no jogo. Logar, ela não conseguiu logar, ela tava ocupada pra entrar no server, tava muito cheio e ela morreu nesse processo. Morreu do lado de fora. Morreu do lado de fora. Isso não tem respawn. Aí as pessoas resolveram fazer um funeral pra ela dentro do jogo, porque ela tinha muitos amigos lá dentro e tal. E a pessoal da Aliança se juntou num mulão pra ir matar as pessoas da Horda que estavam fazendo esse funeral. Então tinha um cara lá falando: Foi. Quem atacou foi a Aliança? É isso que eu ia falar, isso tá indo totalmente contra a nossa doutrina de falar que eles são viadinhos, cara. Eles fuderam Não, mas isso aí é coisa de coisa criança, escrota, né? Criança que não compreende a gravidade da perda. Não, mas eu juro que eu acho que é isso, cara. Isso é coisa de criança. Parafraseando o Ilapso, é quando player versus player vira person versus person. Mas no WoW você tem vários memoriais pra pessoas que eram amigas do staff da Blizzard que morreram. Tem uma zona chamada Hills Bradford Hills, que você tem um memorial pra um cara que morreu fazendo scuba diving, que eu não sei qual é a tradução, o cara teve um infarto debaixo d'água. Mergulho do scuba. Mergulho, Diving, então é mergulhando do scuba. Algo do tipo, enfim. Ele morreu, ele tem um memorial. Em Barrens você tem um espírito com nome próprio, não lembro agora, mas também era um dos caras que trabalharam no desenvolvimento do jogo. Isso é uma coisa meio creepy, né, cara? Eu acho totalmente creepy. Vários pontos ao redor do jogo você vê homenagens a pessoas mortas, assim. No mundo real a gente vê homenagem a pessoas mortas o tempo todo. Pô, tu acha que o aeroporto Tom Jobim é por causa de quê? O mais famoso que tem, um dos mais famosos, é o Leroy Jenkins. Cara, eles estavam fazendo um mulão, né? Aí tá todo mundo conversando assim: então, a gente tem que... É geral plotando a estratégia. Exato. A gente vai chegar e um grupo vai fazer isso. I'll run in first, gather up all the eggs so we can kind of just, you know, blast them all down with AOE. I will use Intimidating Shout to kind of scatter them so we don't have to fight a whole bunch of them at once. Fulano vai pra direita. Ah, lembrei! É o cara que sai com o retardado e grita, né? Ele fala assim: você vai pra direita, você pra esquerda. Então quando a gente chegar, a gente vai. O cara vai começar a rilar pelo meio e o pessoal de trás vai começar a avançar pra frente. O cara que provavelmente não tava nem no computador, tava tomando Nescau. Ele voltou, pegou o microfone, botou na cabeça e falou: foda-se, vocês estão falando! Leroy Jenkins! That's a lot better than we usually do. Alright, chums, I'm ready, guys. Let's do this. Leroy Jenkins! E entrou no boss. Aí as pessoas falando assim: oh, meu Deus, ele entrou. Oh my god, he just ran in. Caralho, vai, Leroy, cover! Aí todo mundo: cover, não sei o que. Aí depois todo mundo morreu, ele falaram: Leroy, you were just stupid as hell. Not my fault! Esse cara, ele fez até anúncios pra Blizzard depois. Ele fez várias coisas. Teve um programa um programa de perguntas e respostas, esqueci o nome, nos Estados Unidos, que falaram uma pergunta assim pras pessoas. This role-playing game, out in 2004, returns to the world of Azeroth. where heroes like Leroy Jenkins do battle. What? What? Tem uma série de vídeos do, acho que é do Game Trailers, não lembro, mas é uma série de vídeos botando a situação de Leroy em vida real. Por exemplo, tá o cara numa reunião do trabalho e fala: então, isso é muito importante, agora nós temos que trabalhar em equipe pra conseguir provar pros nossos investidores que esse é o caminho certo pra nossa empresa. Aí o outro cara começa a falar assim: não, realmente, de acordo com os nossos cálculos, nós podemos fazer isso. Se o cara for pela frente, se o outro for pelo lado, nós fomos por trás. Todo mundo começou a fazer a mesma parada que estavam falando no vídeo do Leroy. Aí tem uma hora que os investidores entram pela sala de reunião, aí o cara grita: Leroy! Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Pela mesa, se chuta todo mundo, quebra as paradas, sai. Inclusive no jogo, isso foi tão marcante que no jogo agora você tem um achievement, que se você completa o achievement, que é entrar correndo na sala que o cara entrou e matar todos os bichos que eles tinham que matar em menos de tantos segundos, você ganha um título que vira o seu nome. Muito maneiro. Depois do seu nome fica Jenkins. Então tipo fica Ilapso Jenkins, né? Olha só que legal. Mas você não pode fazer um personagem chamado Jenkins então, mais, não, você, né? Pode, vai fazer o Jenkins. Não, na verdade, que nem o Mario sim. Mario. Não, mas... Tem também um vídeo muito bom, que é o do gordinho, que a ninja inimiga tava comentando. Do gordinho que... Francis. O Francis. Hi, guys. It's me, Francis. Eu vou contar, porque a minha conta já foi hackeada, então eu já vivi a experiência do Francis. Ele era um gordinho, cara, que era muito focado, e a guild dele ia matar o Lich King. Cara, agora que o Lich King saiu, ele não ia poder matar. Por quê? Porque a conta dele foi hackeada e ele tava sem acesso aos personagens dele. Lich King, no último podcast, é o vilão que a gente comentou, o Arthas, o grande vilão do jogo. Ele já tinha mandado vários tickets pro GM, ele já tava 10 dias tentando recuperar a conta dele, ele não conseguia. Até que ele surta e começa a rasgar a camisa e começa a tocar, pegar o teclado, bater na mesa, dar na cabeça dele. Mas é um gordinho, cara. E aí acaba o vídeo. É um gordinho que começa do nada falando: oh, and my account has been hacked and... Oh, e rasga a blusa assim do nada. Não, cara, gordinho tá sendo bondade sua, cara. Ele começa a dar com o teclado então, na cabeça. Então, ele é exatamente o que a gente falou no começo do podcast. Ele é o average role player. Ele não consegue ver o próprio pinto. A menos que, né, ele seja um fenômeno, mas... Mas aí o a vídeo foi tão... A menos que ele seja o Kid Bengala. Tipo isso. O vídeo foi um sucesso que teve o 2, que teve foi o 2. Vídeo dele, o retorno triunfal do gordinho. Aliás, na verdade, tem trilhões de vídeos desse gordinho, mas só tem 2 clássicos do WoW, que é quando ele ganha a conta de volta, cara. Ele fica tão feliz, a ninja inimiga até falou: ó, é muito fofinho. Eu liguei pro ninja inimigo e falei: por favor, veja a continuação, é muito fofinho. O cara chorando de felicidade, entendeu? Tem um outro vídeo que é muito bom. O que acontece? As pessoas tentam, os caras donos de guildas, eles tentam recrutar pessoas pra guilda deles. Quanto mais pessoas dedicadas ao jogo, mais fácil você conseguir formar o seu mulão e conseguir fazer os seus objetivos. Então, o cara atira pra todos os lados pra tentar fazer uma propaganda e entrar na guilda. E o cara fez um vídeo. É genial o vídeo, cara. Pra entrar na guilda dele. É genial o vídeo. Ele toca a música de Tropas Estelares no fundo, saca? E é um vídeo muito maneiro, o cara falando assim... Tem várias montagens. É, o cara... We will rape you like this, pig. Aí mostra um cara comendo um porco, assim... Mostra o cara assim, falando... Aparece uma criancinha pro cara falar... Hey, man, can I join? O cara... Fuck no. Aí ele fala... E por último, o melhor vídeo ou pra mim é o cara do controle remoto no cu. Acho que todo óbvio mundo... terminar com o um vídeo onde alguém enfia algo no cu, fato. Enfim, tem um vídeo muito foda do maluco, que o irmão... Entra o irmãozinho menor do cara correndo no quarto com uma câmera, esconde a câmera tipo no armário do cara e fala: a minha mãe cancelou a conta do meu irmão mais velho de WoW e ele tá mandando um freak out, dá uma olhada. E ele some. Aí entra o moleque no quarto, cara. Eu não acredito! Pelo capeta. Ele começa a se debater na cama, aí começa a gritar: a minha vida não tem mais sentido! Enquanto ele fica gritando coisas que não fazem sentido, ele pega um controle num momento de fúria. Ele pega o controle remoto da televisão e começa a enfiar na bunda. Não, e depois tem a continuação, que é ótima também, né? Não, eu nunca vi a continuação. Como é que é? Eu vi a continuação. A continuação, o irmão mais novo, o irmão mais velho, tá em cima de uma árvore, assim, fazendo cara de merda. Chega o irmão mais novo e fala: por que você tentou enfiar um controle remoto no cu? Eu não tentei! Tentou sim, cara. A escola inteira já viu o seu vídeo. Foi embora! Foi embora! Caraca, tem muita gente que fala que isso é fake, né, cara? Mas, porra, ninguém tem o coragem de se explanar tanto assim, né, cara? Aí o irmão dele falou: meu irmão, isso aqui na internet foi, né? Vai ser. Tá sendo. Essa sim é uma fita de alta periculosidade. Sou eterno aqui nessa Brasila. Nessa Brasila. Sei lá, né, cara? Essas coisas uma hora passam, né? O Star Wars Kid deve estar vivendo uma vida normal já a essa altura. Não sei não, hein, cara. Cara, o Francis fatalmente nunca vai viver uma vida normal. E o Numa, o Francis... Não, o Francis jamais, pô. O Chocolate Rain, moleque. Chocolate Rain ganhou maior dinheiro fazendo comercial pro... Como é que não, é? Não, mas aí no caso dele... Cherry Coke, sei lá. A vida dele mudou para melhor. Não é que a vida dele virou uma merda porque ele foi fazer uma merda na internet. Pô, é diferente. Nada como respirar longe do microfone e ganhar muito dinheiro por isso. É, o Senhor da Eternidade não aprendeu essa ida. A gente devia mandar fazer um momento Rest in Peace aqui e explanar a galera que não está presente, porque eles não podem se defender. E é sempre mais legal quando a pessoa não pode se defender. Com certeza. Momento flame, né, do podcast, né? Por exemplo, o Senhor da Eternidade, que nos deu 3 bolos seguidos aqui no podcast. A gente está gravando em cima da hora, porque ele é uma menina. E temos aqui também o Mestre Splinter, que no meio do podcast nos abandonou com as diversidades que acontecem no mundo exterior. E mandou uma mensagem aqui agora: tô de volta, te levei um GG. Isso define o caráter do... a personalidade do Mestre Splinter. Assim. Ou a falta dela. Também. É muito complicado, cara. Jogar com o Mestre Splinter é sempre uma aventura, porque ele tem muitos problemas fora do WoW, e administrar isso junto com o WoW nunca dá certo. Então são telefonemas, são papai mandando dormir, Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade é muito depressivo. Todos nós ficamos... Não, é sério, todos nós ficamos um pouco órfãos quando o Senhor da Eternidade desistiu de jogar o WoW. Porque ele era o sinônimo de divindade, de awesome dentro do WoW. Ele era aquele que tudo fazia. Atenção, pra quem não entende ironia, a gente tem um alarme aqui no podcast. Veja bem, isso é uma ironia para todos nós, mas dentro da cabeça do Senhor da Eternidade, isso era uma verdade inquestionável. Ele é o Vegeta. Ele era o Hiei Ikki Vegeta, galera. Exatamente, megalomaníaco. Mas enfim... Ele achava que era, né? Ele volta e meia falava, inclusive ele falou em um dos podcasts anteriores, que eu lembro qual, que ele era o deus supremo do PVP, moleque. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast mais uma vez. A gente gravando aos trancos e barrancos, com o Ilapso caindo no começo, o Mestre Splinter saindo no final, o Senhor da Eternidade fugindo como uma menina. Fugindo como uma menina. Dando outras coisas como uma menina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pego uma boa impressão do WoW e da Horda. Espero que vocês odeiem a Aliança. A gente queria também agradecer a Ninjimiga, porque ela participou. Isso, é. Ela deu a voz feminina ao programa. Pela segunda semana consecutiva tivemos uma voz feminina de mulher, né? Não a do... Não uma voz feminina de homem. Não uma voz feminina de homem, senhor. É, não uma voz Lady Gaga, é. Tá ouvindo? Senhor da Eternidade! Queria agradecer a Ninja Inimiga realmente por estar ajudando a gente aqui nesse momento de dificuldade. Mandar um beijo pra Xuxa. Queria dizer que também sempre foi meu sonho subir naquela nave. Caraca, a nave da Xuxa. A nave da Xuxa. Lembra quando pegou fogo, cara? Porra, você lembra que ela saiu correndo e deixou as criancinhas no pau? Desde a época dela da Manchete, ela tá se fudendo pras crianças. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que tem acesso ao YouTube já pôde ver isso. É, cara, o que ela quer mais saber da Simone, cara. E da Roberta Close. E da Marlene Matos. Mas a Marlene Matos é pura prostituição. Ela faz isso pelo dinheiro. quem tá jogando WoW e tá reclamando que é virgem, tem um MMORPG que é porn, moleque. É o MMO porn. É o redlightcenter.com. Se você acha que você vai morrer virgem no mundo virtual pra sempre, seus problemas acabaram. Olha só, hein? Redlightcenter.com. O Senhor Eternidade tá jogando agora. Valeu, gente. Até semana que vem. Lá, um abraço! De vários fuglies. Outro dia eu aprendi essa palavra no WoW. Aliás, o WoW é muita cultura, né, cara? Caralho. Eu aprendi uma nova palavra em inglês, chama fugly. O que é fugly? É um cara fucking ugly. Não, é uma pessoa fat and ugly. São fat as duas ugly. Características das pessoas que jogam o WoW, da maior, do average é player. Verdade. Exato. Enfim, Ilaps, tem um evento que acontece a cada 2 horas e meia no servidor, que as duas facções batalham pelo domínio de um território no mapa. E a aliança no nosso servidor nunca ganha, porque simplesmente não há pessoas suficientes para representar o time deles. Então eles são estuprados, e eles se reúnem às 5 horas da manhã, que é a hora que eles conseguem ganhar, porque não tem ninguém da horda. Aí outro dia estava eu batalhando pelo lago, e aí alguém virou e falou, "Winter Grasp is just like sex to Alliance. They never get it." É, acabou de fazer. Parabéns, não, sensacional. Uai, que high five. É, high five, tá vendo?